o encontro dos dois inimigos. De volta ao lar, Albert contou à sua mãe o desfecho do encontro em Vincennes e ambos resolveram abandonar aquela casa, bem como o Conde Morcerf. Arrumaram as malas com suas roupas e pertences pessoais e saíram momentos antes da chegada do Conde Morcerf. Um breve bilhete escrito pelo filho e assinado por ambos explicava ao conde os motivos de sua decisão de renunciar à fortuna e ao título de nobreza obtidos de forma tão criminosa. Fernand Mondego ficou furioso, imediatamente entrou em sua carruagem e mandou seguir para a mansão do Conde de Monte Cristo em Champs-Élysées. Foi recebido na ampla biblioteca, onde o conde bebia uma taça de vinho enquanto escrevia. "Senhor, exijo satisfações", exclamou ainda na porta de entrada. "O senhor duelou com meu filho hoje e nenhum dos dois morreu. Por quê?" "Porque não houve duelo. Seu filho me pediu desculpas e demos o caso por encerrado." "Está insinuando que meu filho se acovardou, que teve medo?" "Não, ao contrário, ele é muito corajoso. Ficou sabendo a verdadeira história de sua família e concluiu que não havia motivo suficiente para matar ou morrer." "Então não há dúvidas de que o senhor é o causador de todas essas calúnias que correm contra mim", gritou o homem raivosamente. "O senhor vai duelar comigo e um de nós dois morrerá." Os olhos do Conde de Monte Cristo brilharam perigosamente. Com passos calmos, ele entrou no quarto ao lado e, depois de alguns minutos, voltou vestindo sua velha roupa de marinheiro. "Reconhece agora o homem à sua frente?", falou com voz fria e cortante. Fernand recuou. Suas pernas tremiam e ele balbuciou algumas palavras sem sentido. "Fernand", gritou o conde, "recorda meu nome agora? Reconhece meu rosto, apesar do tempo que passou?" Fernand Mondego recuou até a porta com os olhos esbugalhados de pavor. "Edmond, Edmond Dantès", gritou num esgar. Enlouquecido, correu para a porta, saltou para a rua e jogou-se sobre o assento da carruagem. Para casa, gritou ao cocheiro, escondendo o rosto entre as mãos como se quisesse fugir de uma imagem pavorosa. Chegando à casa, correu para o escritório e abriu a primeira gaveta de sua escrivaninha, de onde tirou uma pistola. Um forte estampido quebrou o silêncio da mansão. Fernand Mondego, o conde de Morcerf, general do exército da França, acabava de acertar suas contas com o passado e com a vida.